Olá, aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo, e eu vou estar com vocês para comentar a parte do texto que dá conselhos para a pergunta: Pourquoi avez-vous quitté votre précédent emploi? Pourquoi avez-vous quitté votre précédent emploi? Então, logo de cara a gente tem précédent emploi. Précédent emploi. Précédent emploi é o contrário de emploi actuel, que a gente tem mais na frente. Précédent emploi, emploi actuel. Uhum. Então, em seguida a gente tem a construção aussi honnête que possible. Aussi honnête que possible. Que na verdade a gente pode usar com qualquer adjetivo para dizer o mais honesto possível, o mais preciso possível. Então, a gente não usa plus para dizer o mais honesto possível. A gente usa aussi e depois que. Aussi que. Aussi honnête que possible. Aussi précis que possible. Aussi honnête et précis que possible. Aussi honnête et précis que possible. Uhum. Então, o mais honesto possível e o mais preciso possível. É assim que a gente faz a construção no francês. Aussi que, aussi, adjetivo, que possible. Para dizer o mais rápido possível, a gente diz aussitôt que possible. Aussitôt que possible. Tôt significa cedo. Então, o mais cedo possível. Né? O mais rápido possível em português. Aussitôt que possible. Mais à frente, a gente tem vous avez présentement un emploi. A expressão para dizer que você tem um emprego atualmente. Vous avez présentement un emploi. Vous avez présentement un emploi. Est-ce que vous avez présentement un emploi? Puis, quando se pergunta, est-ce que vous avez présentement un emploi? Então, ter um emprego atualmente. Avoir présentement un emploi. Mais à frente, a gente tem concentrez-vous sur le type de compétences que vous voulez développer. E aí a gente tem a regência do verbo développer. Développer une compétence. Développer des compétences. Les types de compétences que vous voulez développer. Développer une compétence. E mais à frente a gente tem outra expressão interessante que é atteindre vos objectifs. Atteindre vos objectifs. Que significa alcançar seus objetivos. Né? Atteindre vos objectifs. E aí vamos conjugar aqui esse verbo atteindre. Né? Atteindre é alcançar. Attendre é esperar. Né? Esperar algo. Attendre, attendre. Attendre, attendre. Attendre. Attendre. Atteindre vos objectifs. Alors, j'atteins mes objectifs. Tu atteins tes objectifs. Il ou elle atteint ses objectifs. Nous atteignons nos objectifs. Vous atteignez vos objectifs. Ils atteignent leurs objectifs. Donc, répétindo, j'atteins mes objectifs, tu atteins tes objectifs, elle atteint ses objectifs, nous atteignons nos objectifs, vous atteignez vos objectifs, elles atteignent leurs objectifs. É isso aí, eu espero ter ajudado e desejo a todos e a todas uma boa lição.